André Civis, o mural de Índico Aras. Borracha, vem se apaixonar. Vamos fazer um negócio improviso aqui, vamos lá. Olho no espelho e vejo teu olhar. Fico na esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor. Dá vontade de gritar. No banco da praça estava a pensar. Tenho a esperança que eu vou te encontrar. Meu Deus, me diga por favor. Como eu posso? Bora cantar com a gente pra ficar bonito. Vamos lá! Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor. Pra sempre vou te amar. Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor. E pra sempre vou te amar.